Eu estou na linha agora com o vereador Celino Fertrin, ele que é do PDT aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, vereador. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Vamos falar aí sobre um projeto, né, que foi apresentado ali na Câmara Municipal a respeito à instalação de câmeras de monitoramento nas escolas e também nas unidades de saúde aqui no município? Exatamente. Ontem foi lido, né, nosso projeto de lei. Vai agora para as comissões e também para o jurídico para avaliação de detalhes que precisa ser avaliado, a questão da legalidade, toda a parte burocrática de todo o projeto, mas que tem por finalidade realmente nos auxiliar em algo que tenha ocorrido muito, que é a questão da própria insegurança da população, tanto nas escolas, né, nos CMEs, como também nos postos de saúde, na unidade de base de saúde, UPA, e até mesmo nas recepções de hospital. Por quê? Exemplo disso, né, ontem, nessa semana, foi assaltado lá, arrombado, o Centro de Atendimento à Assistência Social no Jardim América, onde, pelo que consta, fizeram várias viagens para levar o volume de coisas que foram roubadas lá. Isso tudo em função da própria falta de um monitoramento para poder ser acompanhado, que hoje existe uma central, mas não tem câmeras em todos os locais. E uma outra situação também para poder até mesmo gerar segurança ao servidor público que atende, porque muitas vezes chegam pessoas agressivas nesses espaços, tanto na área de saúde como também às vezes nas escolas, até mesmo a malandragem, de repente, tentando aproximar-se dos espaços até com droga, alguma coisa, bem como também o próprio município seja resguardado na condição de qualidade de serviço, porque às vezes cria-se inúmeras situações, até mesmo do mau atendimento junto à unidade de base de saúde, até mesmo no UPA, até no hospital, que será, de repente, vigiado aí pelas câmaras nos espaços, não nos espaços íntimos, mas nas áreas de sala de espera e também ao entorno desses espaços, para poder gerar assim uma sensação melhor de segurança e podermos realmente monitorar, visto que nós não temos um policiamento em número suficiente para poder dar 24 horas de acompanhamento de segurança junto ao munícipe e também junto aos servidores e de modo geral toda a população. Esse é o nosso propósito, né, para que possamos gerar ainda melhor uma questão de melhores trabalhos, melhores serviços prestados e a segurança da população de modo geral. E a pergunta que eu vou fazer mesmo é com relação a essa questão do monitoramento, porque a gente sabe que as imagens, né, elas chegam até uma central. Como é que seria feito até esse acompanhamento? Haveria uma ampliação do espaço? O que é que vocês pensam a respeito deste assunto? Hoje já existe uma central na Guarda Municipal, né, uma central que se tivéssemos câmeras estendidas em todos os espaços, ela teria condição de monitorar isso 24 horas através desse sistema que já tem instalado. Já foram colocados aí 200 quilômetros de fibra ótica instalados em todo o município para poder facilitar a questão das fibra óticas para evitar aquele problema de comunicação que nós tínhamos com câmeras ultrapassadas no passado, inclusive via rádio, que dava sinal, outra hora não dava sinal. Então, eu vejo hoje, diante da tecnologia de informação que existe, hoje, diante da evolução da informática, é até ridículo dizer que um município como o nosso, turístico, não tem ainda um sistema já totalmente pronto para poder assistir uma situação que é, hoje, de modo geral, a parte de imagens e vídeos, até mesmo áudio. Hoje é barato comparar com o que tinha no passado, porque hoje a oferta hoje de material, de equipamento que se tem hoje no mercado é muito grande. A tecnologia avançou muito e tornou-se barato diante da necessidade que a população precisa. E a gente fica até espantado aí cada vez que surge, né, uma notícia como essa do CREAS, por exemplo, ali que foi feito o arrombamento no local, que não tinha câmera, não tinha alarme, enfim. Uma das intenções até é possibilitar com que todos os prédios públicos aqui de Foz do Iguaçu, não só escolas, CMEs, enfim, mas as unidades básicas de saúde, mas também todos os prédios aí num segundo momento contem com esse sistema, porque é incrível, na verdade, não ter esse sistema em todos os locais, né? É nisso que a gente cobra muito o governo municipal, pelo descaso junto à aplicação do dinheiro público. Nós temos que dar um retorno plausível à população daquilo que se paga de tributos. Hoje se cobra, o orçamento do município previsto aí para 2019 é de 1 bilhão e 116 milhões. Quer dizer, diante de uma situação como é, orçamento se tem, hoje se tem Amparo, hoje se tem parceiros como Itaipu, Parque Tecnológico da Ipu, para desenvolver software até gratuito, né, para poder atender a população. Então, assim, falta realmente gestão, falta realmente boa vontade, falta realmente empenho e dedicação. Eu vejo que a conversa nós estamos, sim, por isso nós estamos atribuindo a proposta de projeto de lei para que a lei realmente, e cobrar que a lei seja cumprida, porque nós temos hoje muitas leis que simplesmente tem um descaso, não está se cumprindo. Então, diante dessa situação, nós estamos aqui, projeto de lei, vamos cobrar para que seja executado, para que a população realmente tenha o retorno, o respaldo legal daquilo que realmente contribui, os impostos do suor do rosto, do seu trabalho, que seja revertido, no mínimo, em condição de segurança, saúde, educação e transporte público. E a implantação, eu imagino, né, se aprovado esse projeto, a implantação dos equipamentos será gradual. A intenção é que, primeiramente, sejam atendidos os locais aí onde existem hoje índices mais altos de violência? Sim, a princípio, o que se pede? Se pede, na verdade, se espera. Que os locais que hoje tem acontecido maior índice sejam dados como prioridade, mas que seja atendido na totalidade, porque não existe hoje um espaço seguro. Existe aquele espaço que ainda não foi visitado. E que às vezes a gente não sabe por quem e por onde. Então, e também a questão, até mesmo da questão do próprio atendimento, para se monitorar o prefeito, é uma condição até de conforto ao próprio gestor público, independente do prefeito que está ou que virá, para que ele possa, de repente, até mesmo do sistema da sua sala, ele possa acompanhar, de repente, como que está lá o atendimento do UPA, lá na sala de espera nesse momento. Como que está nas unidades de saúde, em todas as unidades de saúde que nós temos. Ou o CMEIS, como é que está? Está acontecendo algum tumulto? Em tempo real ele consegue acompanhar. Isso é algo que já existe, não está se criando, é a questão somente de instalação e adaptação. Então, algo simples, mas que torna-se complicado de não colocar, se não existir esse investimento. Então, nós estamos trabalhando na Câmara de Vereadores, buscando tudo que é de melhor para poder amparar, fazendo reuniões extraordinárias, sessões extraordinárias, para poder acompanhar todos os projetos que são apresentados para nós, avaliando ponto a ponto nas comissões, junto ao jurídico, avaliando para a celeridade pela Câmara tem sido feita para que o gestor público, o governo municipal, possa dar o melhor possível para a população de Foz do Iguaçu. Essa é a parceria que a Câmara está, para poder fiscalizar, acompanhar e realmente cobrar os investimentos junto à população. Esse projeto de lei vai passar agora pela análise das comissões, né? Alguma previsão de data aí para que possa entrar em votação no plenário? Possivelmente final de novembro. Portanto, conversei aqui com o vereador Celino Fertrin, ele que é vereador pelo PDT aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Nosso muito obrigado, Deus abençoe a todos e que acompanhe os trabalhos da RCI, que tem feito um trabalho maravilhoso na rádio comunicação. Deus abençoe, estamos sempre à disposição aí do que precisar.